Solta o som aí. Lance da Lua. Se liga então, parceiro. O menino vai trabalhar. Enche teu pai de orgulho. Não deixa o tempo passar. Que o tempo é o futuro. Menino vai trabalhar. Que a coisa tá ficando feia. Quem vai se salvar, se livrar das suas mutretas? Menino pobre da periferia, se não faz samba, quer jogar bola. Enfrenta o mundo, diz que é correria, e ele é bamba, que cheira a cola. Tem que ter atenção, tem que ter a visão. Tudo que é pra sua vida, pra não ter frustração. Se não, bom cai no chão, castelo que construiu. Quem escolhe verdade, nunca sabe que adquiriu, certo? Então, moleque, analise bem. Selecione o que te serve, nunca vá por ninguém. Porque tá cheio de arrasto por aí, querendo te confundir, pra não ver você subir. Mas aí, o menino vai trabalhar. Fazer barulho, se adianta, cê pode no peito com orgulho. Ordem do dia, meu amigo, se organizar. O mundo passa, bola rola, não dá pra parar. Se tu trabalha e é correto, uma hora vem. A cabeça boa dos que correm do lado do bem. Mas se o espírito é de porco, não vem que não tem. A estrada estreita, mas resista, fé em Deus, amém. Lance da Lua. Agora não tá vindo, esquece. Essa vida.